Portal do Arrocha. É isso aí, gente. E essa é a mais nova composição de Jura de Estrela. Vem comigo assim. O juiz já decretou a sentença, agora tem que cumprir a pena. Quem errou vai pagar, eu não vou me entregar. E o meu coração tá partido, sofrendo, chorando, ferido. Doutor, eu não matei a paixão, era só ilusão. Não posso mais ficar com ela. Doutor, eu amava demais, ficou tudo pra trás. Não existe amor pra quem nunca amou. Não existe amor sem amor. Já decretou a sentença, agora tem que cumprir a pena. Quem errou vai pagar, eu não vou me entregar. Se o meu coração tá partido, sofrendo, chorando, ferido. Doutor, eu não matei a paixão, era só ilusão. Não posso mais ficar com ela. Eu amava demais, ficou tudo pra trás. Não existe amor pra quem nunca amou. Não existe amor sem amor. Doutor, eu não matei a paixão, era só ilusão. Não posso mais ficar com ela. Doutor, eu amava demais, ficou tudo pra trás. Não existe amor pra quem nunca amou. Não existe amor sem amor. É Jura de Estrela.